Eu estou na linha agora com o Josias Florencio, ele que é diretor da ACDD, Associação Cristã de Deficientes Físicos, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Josias. Muito bom dia a todos os ouvintes, esse sábado maravilhoso e quente, como sempre. E tem uma atividade muito bacana que está em andamento também desde ontem aqui em Foz do Iguaçu, a terceira feira da amizade, que vai até amanhã na Praça da Bíblia. Começou ontem realmente com muito sucesso a feira da amizade, onde nós temos também o festival de pizza. E foi realmente ontem foi maravilhoso e hoje começa às 19 horas. Além de você participar de um show ali na Praça da Bíblia, hoje ao entardecer você vai ter um show com um pagode, depois um pessoal sertanejo, você também pode adquirir a sua pizza e levar para casa. Nesse momento, por exemplo, você pode também passar lá e levar a sua pizza. A pizza custa apenas R$25. Então você chega, passa lá, pega, leva para sua casa e amanhã nós vamos ter um grande encerramento com a dupla André e Felipe. Então todos estão convidados. Nós até colocamos ali mesas, né, para você realmente desfrutar de todas essas maravilhas ali com a sua família, playground, vários. Ah, ficou uma linda praça de alimentação, a Praça da Bíblia. E o objetivo é a arrecadação de recursos aí para a CDD? Exatamente. Você sabe que até eu quero aproveitar esse ensejo e agradecer a todos vocês. Um ano passado, retrasado, eu ia até vocês para a gente pagar uma dívida antiga que se tinha. Pela graça de Deus, nós pagamos as dívidas. E hoje, todo esse dinheiro arrecadado vai ser para a construção de 10 novas salas de aula. E nós passaremos de 115 alunos para 200 alunos. Então, toda essa arrecadação vai ser para a construção de 10 novas salas de aula. E é importante esse investimento aqui da CDD, como você disse até, houve um trabalho bastante grande para sanear a questão das contas da entidade. A partir de agora é o momento aí de pensar adiante, ampliação dos investimentos? A CDD começa realmente a andar agora. E foi difícil, mas conseguimos saldar essa dívida. Mas agora nós vamos... Não existe em Foz do Iguaçu aproximadamente 100 pessoas que não vão à aula por falta de vagas. Não é só a CDD, as outras escolas também. Sempre tem gente na fila. Nós queremos praticamente ajudar a zerar essa fila da pessoa com deficiência em sala de aula. Então eu quero chamar mais uma vez a população, pois a CDD, ela não é aquela CD de São Paulo, não confunda essas coisas. A CDD é de Foz do Iguaçu, é do povo de Foz, e que seria nossa se não fosse aí a mídia que chega até o povo da nossa cidade. Então nós só temos a agradecer e pedir a você mais uma vez sua colaboração adquirindo pizzas e participando da nossa Feira da Amizade aqui na Praça da Bíblia. Portanto, hoje e amanhã, mais duas noites aí da Feira da Amizade ali na Praça da Bíblia. Agradeço aqui ao Josias Florencio pela participação e sucesso aí em mais este evento da CDD. Mais uma vez, meu muito obrigado, esperando a participação de todos, inclusive a sua, viu? Aguardo você lá, dá um abraço na Feira da Amizade.